Desde a primeira vez que vi, não entendi. Você gostava e era tudo para ti. Você falou e eu não quis acreditar. Eu tô na pista e agora vou aproveitar. Você ligou, tentou até me procurar. Eu tava amando outra pessoa, resolvi mudar. Eu tava amando outra pessoa, resolvi mudar. Eu tava amando outra pessoa, resolvi mudar. É, você tirou minha paz, me beijou, me falou e eu nem quis te ouvir. Você chegou, me beijou, me falou que eu era tudo para ti. E agora eu sei, me apaixonei, não pude entender. Eu tô louco por você, baby. Desde a primeira vez que vi, não entendi. Você gostava e era tudo para ti. Você falou e eu não quis acreditar. Eu tô na pista e agora vou aproveitar. Você ligou, tentou até me procurar. Eu tava amando outra pessoa, resolvi mudar. Eu tava amando outra pessoa, resolvi mudar. Eu tava amando outra pessoa, resolvi mudar. É, eu me lembro em detalhe do primeiro dia que eu te conheci. Pra mim foi novidade, fiquei à vontade, mas não entendi. Eu até liguei, me aproximei, você me deu prazer. Desse jeito eu vou enlouquecer, vem me dar amor. Eu até falei que não queria mais te ver. Tá difícil entender, várias ligações eu não podia atender. Quero esquecer, eu tenho um caso com amiga, vários anos de alianças e brigas. Ha, ha, ha. Desse jeito não vai dar, não vai dar. Ha, ha, ha. É melhor você parar pra pensar. Ha, ha, ha. Desse jeito não vai dar, não vai dar. Desde a primeira vez que vi, não entendi. Você gostava e era tudo para ti. Você falou e eu não quis acreditar. Eu tô na pista e agora vou aproveitar.